os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Foram 5 mensagens, ou 4, hoje é a 5ª mensagem sobre esse tema, em que nós trabalhamos algumas passagens das Escrituras. E quando nós iniciamos a exposição, o propósito não era falar dos olhos físicos, propriamente dito. Esses olhos que você vai no especialista para saber se você tem miopia, astigmatismo, presbiopia. Presbiopia é uma doença de velhos, né? Mas acontece com jovens também, essa questão da visão. Então, não é desse tipo de olhos que nós estamos falando. Nós estamos falando dos olhos da fé, que às vezes vão ficando obscurecidos por conta do endurecimento, do sofrimento que chega, das trevas que pairam sobre a nossa cabeça, e a gente vai perdendo a sensibilidade, né, a capacidade de discernir. Daí a gente precisa de, na história, Deus descortinar os nossos olhos para que tenhamos condição de ver o que Ele está fazendo e para que direção Ele está nos conduzindo. Então vamos ao texto que diz assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Respondeu com ceticismo, com incredulidade, né? Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Senhor Deus, mais uma vez abrimos o texto santo em nome de Jesus. Fale conosco nessa noite, que o teu Filho Jesus seja exaltado e glorificado. Que o teu Espírito abra os nossos olhos, para que a gente veja, para que a gente contemple as maravilhas da tua lei, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra os nossos olhos quando a maioria estiver tomada pelo ceticismo. Esse é o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Eu escutava uma entrevista na CBN, certa feita, e a entrevista girava em torno da culinária. E, de repente, um entrevistado disse que na Itália existem alguns restaurantes que se especializaram em miúdos. E o entrevistador achou aquilo bastante estranho, porque a Itália é reconhecida, né, por conta das suas massas, por conta da sua pizza e etc. E tal. Nunca comi, mas eu ouço dizer que é por aí, né? Mas, então, é o seguinte, ele achou estranho quando aquele entrevistado disse que na Itália tem, e esses pratos são caros. E o entrevistador, o entrevistador, falou assim, mas no Brasil a gente tem pessoas que nem comem, tem repúdio por miúdos, né? E ele disse, porque o Brasil nunca enfrentou uma guerra. Porque o Brasil nunca enfrentou uma guerra, nunca soube de fato o que é ser sitiado e não ter o que comer, e daí você ter que se apropriar dessas questões. É verdade, e faz sentido, né, que alguns pratos brasileiros hoje que são famosos, do tipo feijoada, né, porque é um prato hoje aclamado, claro, alguns não gostam, é verdade, mas é um prato hoje aclamado, surgiu dentro de dificuldade. Hoje, a feijoada, hoje às vezes alguém convida a gente para comer uma feijoada, é um negócio meio sofisticado, né? É carne seca, é bacon, é paio, né? Não chega perto da origem que veio a feijoada, né? Que é o pé de porco, que é o focinho do porco, né? Algumas crianças, quando vêm, falam, não, pai, isso aí não como, não, isso aí tem que dar um jeito de fazer um chã de dentro de frango para o menino, senão ele não come, né? Então, essas coisas fazem sentido. Fazem sentido. Faz sentido, porque quando a situação envolve fome, as coisas apertam, o extremo das dificuldades chegam e alojam-se, e as pessoas, então, revelam naquele momento o melhor das pessoas, às vezes é revelado no momento de crise, e o pior das pessoas também surge nesse momento. Daí, meus irmãos, nós vemos aqui que o povo de Deus, no contexto desse texto que nós lemos, o povo estava numa situação uma situação extrema de fome, Havia uma calamidade que havia chegado em Samaria e nenhuma ajuda humanitária foi enviada. Nenhuma ajuda humanitária, não era possível. Hoje a gente vê essa tragédia que está acontecendo e talvez possa piorar ou não, mas parece que as coisas vão ficando mais difíceis entre o ataque da Rússia à Ucrânia, a gente vê que a ajuda humanitária chega. Muitas pessoas padecem com a escassez, mas a gente vê a mobilização das pessoas, de nações, né, tentando enviar a água, a comida e tantas outras coisas, insumos, para aquela nação que está sendo atacada, em que pessoas sofrem. A gente vê o drama de uma nação que está sendo sitiada, cercada, né, por um poder bélico mais volumoso, mais potente do que ela. E a gente percebe, por exemplo, o drama das famílias, né? Eu vi algumas cenas, e talvez vocês viram também, de famílias tentando sair, chegando na fronteira. Às vezes o pai é barrado, porque tem uma lei que impede o homem, acima de 18 até 60 anos, não podem sair. Precisam ficar para defender a sua pátria, o seu povo. E daí as mulheres, as crianças entram em pânico e choram, e abraçam-se na esperança de que isso possa passar. E a vida seja preservada dos homens que estão ficando. Filhos, maridos, e por aí vai. Uma cidade e uma nação sitiada. Samaria está sitiada. Samaria está sitiada. Se você volta nos versículos de número 24 do capítulo 6, diz assim: depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. E olha o drama, o versículo 25 diz assim: houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se venderem a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Samaria está sitiada. Lá atrás Deus poupou Samaria do cerco, desse drama. Mas me parece que o rei e o povo não aprendeu a lição, não se arrependeu, não se converteu dos seus maus caminhos, e agora está experimentando mais uma vez esse drama. E eu digo, fazendo conexão com o que nós estamos vendo, né? Nenhuma ajuda humanitária haveria de chegar em Samaria, mas haveria de chegar ajuda do céu. Ajuda do céu. Deus haveria de intervir, como de fato interveio. Nesse texto, nós vamos ver que Deus interveio de três maneiras aqui. Nós vamos ver que Deus interveio falando, Deus interveio agindo e Deus interveio cumprindo as suas promessas. Nós vamos então nos ater a essas três verdades nesse texto e considerando esse tema, né? Abra os nossos olhos quando a maioria estiver tomada pelo ceticismo. Então vamos ver esse texto aqui, considerando que Deus interveio falando ao povo. É curioso que este rei, que já tinha sido poupado em determinado momento pelo ofício e pelo ministério desse profeta, que era um homem que sinalizava quando as investidas eram feitas, agora este mesmo rei, impaciente, lançando a culpa tanto em Deus, mas também a culpa no profeta, em razão dessa crise que assola o povo, desse tempo trágico de fome e de escassez, ele então está decidido a arrancar a cabeça do profeta. Ele diz que ele vai tirar a cabeça do profeta, que ele vai matar o profeta. Os versos de número 31 ao verso de número 33 dá conta disso. Ele entende e na percepção dele o que está acontecendo é culpa do profeta e, consequentemente, é culpa de Deus. Se você notar o versículo 33, ele vai dizer assim: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Se a coisa chegou onde chegou, se a coisa está como está, o que é que eu vou esperar? E tanto ele, e tantas outras pessoas, mas de modo particular, fazendo a menção da liderança do rei e do capitão que está com ele, você percebe nitidamente essa incredulidade que aloja-se no coração e que impede as pessoas de ver o agir de Deus e que impede a pessoa de enxergar com os olhos da fé que, mesmo diante da tragédia, Deus está movendo, Deus não está inativo, Deus não está de braços cruzados, Deus agirá a seu tempo, e a primeira coisa que Deus faz é falar ao seu povo. Porque a fala de Deus da norte, a fala de Deus endireita o caos da existência, da história, a fala de Deus traz esperança para o coração abatido, a fala de Deus traz segurança para o coração que está dominado de incertezas, a fala de Deus traz paz para o coração que está triste. Deus fala num tempo quando as pessoas estão incrédulas, céticas sobre o mover de Deus. A cidade do norte, a capital do reino do norte, Samaria, estava sitiada, cercada pelo inimigo do povo de Deus. O inimigo havia cercado a cidade de todos os lados. Ninguém entrava, ninguém saía, e a população estava desesperada. A fome era em extremo. A fome era em extremo, irmãos. Se você notar nesse texto, você deve ter notado no versículo 25, e naquele tempo, uma cabeça de jumento, animal considerado para o judeu imundo. A cabeça de um jumento. Entenda-se cabeça aqui, não como o animal inteiro, mas a cabeça, depois de degolar o animal. Era vendido por 80 ciclos de prata. O equivalente, segundo um estudioso, o equivalente a 80 dólares, 50 dólares americanos. Eu não tive curiosidade de fazer a soma quando daria, mas eu acho que o dólar está um pouquinho mais de R$5, né? Então, você que é bom de matemática, chega aí a uma soma, mas não precisa ficar preso aos números, não, senão você perde a atenção daqui que nós estamos conversando. Então, note, além de ser um animal considerado imundo, que não fazia parte da dieta alimentar do judeu, mas diante da fome, porque quando se está com fome, não se faz seleção do que comer. E se paga o que tem e o que não tem para sobreviver. Mas quando a coisa está ruim, pode ficar pior. Veja que a fome é extrema, que quando o rei está passando pelos muros da cidade, veja que uma mulher grita ao rei para apresentar o seu drama, alguma coisa relacionada à justiça, ela se sente injustiçada. Mas veja o que está acontecendo. Diz aí o texto no versículo 28. Perguntou-lhe o rei, que tens? E ela respondeu. Esta mulher disse, dar-me teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. E diz o texto aí, cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu, ao outro dia, dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Nesse tempo de crise, irmãos, o povo de Deus praticou, inclusive, o canibalismo. Coisa que você pensa assim, isso é coisa de gente que está muito distante de uma cultura civilizada. O povo de Deus. Uma mulher faz um acordo com a outra mulher, com a vizinha, e ela chega a um acordo, vamos comer o seu filho e amanhã comeremos o seu. E elas fizeram um acordo. Que loucura! E o rei escuta aquilo. E ele, ao invés de se quebrantar, de se humilhar, ele está com o seu coração cheio de raiva, de ressentimento contra Deus, contra o profeta de Deus. Ele não se humilha. Embora a leitura pode parecer que ele está se humilhando no que vem a seguir, mas não é isso que acontece segundo os estudiosos. O que ele assume é uma postura belicosa, hostil, contra o profeta de Deus. Não chegava ajuda. E o povo não tinha nenhuma perspectiva. E as pessoas estavam céticas diante de tudo quanto elas estavam vivendo. O povo, então, estava experimentando como que uma sensação, uma situação que tinha como sensação abandono. Parece que nós fomos abandonados, cercados em Samaria, sem nada o que fazer, sem perspectiva de vida. Uma sensação de que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E quando tudo parecia perdido, Deus falou. Quando as trevas pairavam sobre Samaria e sobre o povo, a voz de Deus como um luzeiro venceu as trevas e Deus usou o seu profeta para dizer que não era o fim, que aquela situação teria um ponto final, que o dia seguinte seria diferente do dia que eles estavam vivenciando e dos outros dias que tinham se passado. o dia seguinte surgiria como uma esperança, como uma mudança da circunstância de tudo aquilo que estava acontecendo. Meus irmãos, a voz de Deus veio como uma luz. A voz de Deus, ela é poderosa e é importante ouvir a voz de Deus nos dias maus. Para os dias sombrios, a voz de Deus é como uma luz. Para os dias de incerteza, a voz de Deus traz esperança. Para os dias de insegurança, a voz de Deus traz paz. Para os dias de medo, a voz de Deus gera coragem, gera fé no coração dos homens. Deus falou pela boca do profeta que não era o fim. Mas no mundo em que nós vivemos, que crises vêm, que guerras se travam, que epidemias surgem, que pandemias surgem, que diagnósticos aparecem, que brigas acontecem no seio da família, que divórcios tantas vezes são inevitáveis, a gente escuta muitas vozes que acabam dando força à semente da incredulidade. Daí só a voz de Deus pode vencer isso. Daí é importante saber o que você está ouvindo, quais são as vozes que têm ecoado e que têm alcançado o seu ouvido e que têm informado a sua mente e feito com que você fique ainda mais encurvado diante das crises, sem perspectiva quanto ao dia de amanhã. Tem muitas vozes no mundo. E elas estão dizendo alguma coisa para o seu coração. E a maioria delas não estão dizendo para você crer, para você confiar no Deus de Israel. Mas quando essa montoeira de vozes estão aí, e vão se cruzando e promovendo esses ruídos sonoros, Deus fala. Deus fala pela instrumentalidade dos seus servos. Deus fala por meio da sua palavra para trazer alento e esperança e fortalecer a confiança daqueles que estão experimentando crise. O que tem acontecido conosco nesses dias, o que a gente vê, do que a gente passa, do que a gente experimenta, a gente precisa mais do que nunca ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus. Você tem escutado a voz de Deus? Deus tem falado com você nesses dias maus? Você tem escutado a voz de Deus, que é uma voz inconfundível, ainda que as pessoas digam e falem assim, não, isso não tem jeito, isso não tem solução. A quem você vai dar credibilidade? As vozes que ecoam por aí ou essa voz que vem do céu para dizer, não, não se curve, não se dobre. A esperança, sim. A história está em minhas mãos. As circunstâncias são minhas. Elas estão debaixo dos meus pés. Deus tem o governo de todas as coisas. Você tem ouvido com os ouvidos da fé ou com os ouvidos da incredulidade? Aqui o homem de Deus diz, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Amanhã essas coisas serão revertidas. Deus vai agir. Deus vai agir. Quando a maioria estiver tomada pelo ceticismo, lembre-se, Deus fala. Deus atua na história falando para que a gente não perca o rumo. Em segundo lugar, Deus interveio agindo. Deus interveio agindo. Veja comigo, bote os teus olhos aí a partir do versículo de número 3, que vai dizer o texto assim, a palavra de Deus vai dizer assim, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Acho magnífico isso. Porque tem gente que olha para o cenário e a coisa é turva, e ela decide sentar e morrer. Vou sentar aqui e morrer, porque não tem jeito mesmo. Esses homens falam, se é para morrer, vamos morrer tentando. Vamos morrer agindo. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Esses homens estão dizendo, olha, não vamos aceitar essa situação do jeito que está. Dentro da cidade, a morte já impera mesmo. Se a gente fica, a gente morre. Se a gente entra, a gente morre. Então, vamos fazer alguma coisa. E eles fizeram. E diz o texto aí, levantaram-se ao anoitecer para que se dirigisse, para se dirigirem ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Por que não havia lá ninguém? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros, de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos Egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam e voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros, nós fazemos bem, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Uma cidade cercada, as pessoas morrendo, e de repente Deus opera na história. Oi, irmãos e minhas irmãs, às vezes nós olhamos para o cenário e nós queremos saber como Deus vai agir. Outras vezes nós queremos entender como o Senhor vai agir. Só que não é essa, não é esse o nosso papel. Como que Deus vai agir? De que forma? Eu preciso entender. A gente precisa é crer que Deus vai agir. Nem sempre nós vamos entender, até porque Deus tem um arsenal para agir como lhe apraz, do jeito que quer, a hora que quer, quando quer. Então, a gente não tem que ficar pensando como é que ele vai agir, como é que ele vai me tirar dessa situação agora. Será que ele pode? Não é essa a questão. A questão é, nós vamos crer que Deus vai nos tirar dessa condição? Nós cremos que Deus vai alterar essa situação? Nós precisamos crer que tudo está debaixo do governo do nosso Deus. E o seu governo é totalmente soberano. É absoluto. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. E o que a gente nota nesse texto é impressionante. Daqui pode até se tirar uma mensagem missiológica, missionária, né, para falar, para explorar esses atores que aparecem aqui, que não têm nomes, mas que se tornam os portadores das boas notícias, né? Mas isso fica para um outro momento. Mas o que a gente olha aqui é que o modo utilizado aqui pelo Senhor é bastante inusitado, nada convencional. É Deus mostrando o modo como ele atua e a forma como ele atua. Primeiro, ele atua despertando quatro homens que estavam fadados à morte por conta da doença e por conta da fome. Então Deus desperta os corações desses homens para que eles tomem a decisão. A decisão não surge da liderança que está dentro da cidade de Samaria. Surge de quatro homens, sem muitas perspectivas de vida. Mas é interessante porque Deus tantas vezes usa é a si mesmo. As pessoas improváveis é que são utilizadas no reino de Deus. Tantas vezes aquelas que ninguém dão credibilidade e olha assim, será que pode sair alguma coisa daí? E de repente são essas pessoas que Deus usa para tornar o seu nome conhecido e fazer uma coisa grandiosa, extraordinária, para que a glória seja toda dele, seja dada a ele somente. Então a primeira coisa que nós vemos aqui são os homens que Deus desperta para essa situação. A segunda é que ele gera pavor no coração do inimigo do seu povo. Surge que eles escutam um ruído. Não tem nada de literalidade, de gente, de um exército que foi contratado para pelejar contra os sírios. É Deus agindo. Deus atuando na audição do povo, fazendo com que eles pensassem e entendessem que um grande exército fisicamente estava ali às espreitas deles, e eles então batem em retirada. Sabe o que eu acho aqui? É que Deus é especialista em reversão de situação e de história. Deus é especialista. Às vezes a gente olha para a circunstância, a situação, e você fala assim, gente, agora é o fim da picada mesmo. Às vezes é um divórcio que está prestes a acontecer, a pessoa fala assim, não tem jeito. A coisa se desgastou de tal maneira, desde o início do casamento, os relatos às vezes vêm nessa toada, né? Desde o início que a gente tem desgaste, que a gente tem brigas, que a gente tem ofensas, e agora já não dá mais. A pessoa olha para a circunstância e se esquece que Deus é especialista em reverter circunstâncias. Às vezes as pessoas olham para os traços históricos e as pessoas se esquecem que Deus é especialista em transformar histórias das pessoas. Às vezes é um filho que vai caminhando na contramão de Deus e você fala, como assim? Por que que está sendo desse jeito? Eu quero te dizer que Deus é especialista em transformar história de filhos rebeldes. Às vezes é um diagnóstico, uma patologia, que você olha e fala assim, parece que não tem jeito, Deus é especialista em botar a enfermidade para correr, se Ele quiser, Ele faz. Todo poder lhe pertence. Às vezes você olha e fala assim, já falei do Evangelho tantas vezes para o meu familiar, para o meu vizinho, para não sei quem, para o meu amigo, não tem jeito. Tem jeito, Deus é especialista em arrancar coração de pedra e dar um coração de carne. Só Ele faz esse tipo de transplante. Com eficácia. O que Deus está fazendo aqui é alterando as circunstâncias em que o povo olhava e falava assim, não tem jeito. Não tem jeito. É o fim mesmo. Ele altera circunstâncias e histórias. O que é que precisa ser alterado na sua vida? Quais são as coisas? Para o que você tem olhado e falando assim, olha, está muito nebuloso, está muito escuro, e que Deus precisa abrir os seus olhos nessa noite para dizer o seguinte, veja com os olhos da fé. Perceba o que eu estou fazendo, olhe para o meu trono de glória, eu continuo reinando. Pessoas sem nenhuma perspectiva de vida. Deus toma e faz dessas pessoas, pessoas ousadas e corajosas. Às vezes nós olhamos e conhecemos histórias de pessoas que ninguém dava nada por elas. Aí Deus vai lá e toma essas pessoas, guinda essas pessoas de uma condição social e eleva essas pessoas e assenta essas pessoas nas regiões celestiais em Cristo e elas se tornam mais do que especiais. Elas se tornam pessoas extraordinárias. Por quê? Porque se tornarão portadoras das boas novas. E quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Deus pegou esses homens, homens que estavam para morrer, e Deus os torna mensageiros de vida. Deus muda essas pessoas, dando-lhes a elas a capacidade de enxergar nesse cenário que elas têm a partir de então uma missão, e elas não podem sonegar as boas novas às pessoas que estão morrendo e que pensam que vão morrer. Olha que coisa bonita. Quando a maioria estiver tomada pelo ceticismo, lembre-se, Deus interveio na história, nessa história aqui agindo. Se Ele interveio, Ele pode intervir ainda hoje. E essas pessoas agora querem compartilhar as boas novas. Em terceiro lugar, Deus interveio cumprindo a profecia. Veja comigo aí no versículo 16, em diante, o que acontece. Fica aí essa lacuna, esse salto que eu dou aí do versículo 8 em diante, do versículo 9 em diante, né, que aí tem o relato da mensagem que chega no rei, você dê uma olhadinha de modo mais detido depois, mas eu chego a essa finalização que diz assim, então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, lá de trás, versículo 2, ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e 1 de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo esta palavra? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. E ele morreu. No dia anterior, a inflação era altíssima. Eu não sei, pensando na realidade que nós estamos, mas muito distante disso, né? Mas assim, eu não sei se você notou de 2 anos para cá como que a inflação subiu, né? Há 2 anos eu cheguei a comprar o contrafilé a 28, 29. Hoje eu nem sei quando, faz tempo que eu nem como contrafilé, né? Eu tenho comido mais chã de dentro de frango ultimamente, viu? Inflação. No dia anterior, a inflação em Samaria era uma coisa absurda. Porém, a profecia dizia: amanhã esse cenário será alterado. Não é um prognóstico de um economista arrojado que estudou em Harvard, em Princeton. Não é alguém, né, que tem esse gabarito. É o próprio Deus falando pela boca do profeta. E no dia seguinte, como Deus havia falado, a inflação despencou. A bolsa de valores de Samaria despencaram. Porque, como dizia Adam Smith, né, da economia clássica, né, a lei de oferta e demanda agora mudou-se. Agora tem muitos produtos. E aquelas pessoas que exploravam, elevando os valores, agora não tem por que fazer, porque tem de modo farto. E por que isso? É Deus cumprindo a sua promessa. O tempo era outro. O tempo caótico havia ficado já no passado. Do dia para a noite as coisas foram alteradas. Agora era tempo de fartura, tempo de abundância, tempo de comida, de suprir as necessidades do povo. O povo que estava tomado pelo desespero, agora o povo teve lugar, experimenta um novo clima. Um clima que tem a ver com o suprimento, que tem a ver com a providência de Deus. Quem pensava que iria morrer, agora olha e fala: não, morrer não, é viver. Agora nós temos para comer. Os meus filhos agora têm para comer. As autoridades que eram descrentes, o rei e, consequentemente, o capitão, e sabe-se lá quantos mais, agora contempla o maravilhoso milagre de Deus. Está às portas. Deus interveio cumprindo a sua promessa. Esse Deus é um Deus que fala, e a sua promessa, a sua profecia, não caem no esquecimento. Ele é fiel, ele é eterno. Ele é imutável. Por que que a gente tem que falar desses atributos? Para você perceber quem é o Deus que fala e comanda a história. Agora, ao cumprir a profecia, ao cumprir a promessa, ela tem 2 aspectos. Ela tem o aspecto negativo. Para os descrentes, vem o juízo de Deus. Deus penaliza os descrentes. Aqueles que que lidam com incredulidade, que não acolhem a fala de Deus, a promessa de Deus. Deus está falando e eles não dão credibilidade à palavra de Deus, esses serão penalizados. Mas o povo que persevera em crer na intervenção de Deus experimenta um milagre na história. Dois aspectos, o aspecto negativo e o aspecto positivo. Eu fico pensando num texto desse que nós ouvimos, de como que é a nossa atitude em relação ao que nós escutamos da palavra de Deus tantas vezes. Eu ouvia hoje e compartilho com vocês, caminhando aí para finalizar, um pastor falando o seguinte: pergunta à igreja se a igreja acredita que evangelizar é uma ordem de Jesus Cristo. Se isso deve ser feito mesmo. Pergunte à igreja se isso é verdade. Se isso tem que ser feito. Pergunte à igreja se Deus quer que ela tenha uma vida de oração. Pergunte à igreja se ela entende que Deus quer que ela congregue, que ela compareça no ajuntamento para o culto de celebração. Se fizermos uma enquete, todos nós, provavelmente, quase todos nós, se não todos, vamos colocar sim. E por que que essas coisas, então, não acabam repercutindo na nossa vida, ganhando esse aspecto concreto? Se a gente diz que isso é de Deus, por que que a gente não faz? Eu fiquei pensando, será que isso não seria algum traço de incredulidade, de um tipo de fé meramente intelectual, mas que lá no fundo essas coisas não alcançaram as entranhas da nossa existência, de modo que isso tenha alterado a nossa vivência? Porque falamos que isso é verdade, mas não fazemos isso. Seria isso um tipo de incredulidade, alguma coisa do tipo? Porque se for, não há reversão no final, a não ser punição. Termino dizendo o seguinte, três coisas. Primeiro, crise e sofrimento sempre aparecerão na caminhada cristã. Crise e sofrimento sempre aparecerão. Algumas vezes mais, algumas vezes menos. Algumas vezes com mais intensidade, outras vezes menos, mas sempre aparecerão. Isso é inevitável. Mas também é verdade que na crise Deus sempre haverá de falar ao coração da sua igreja. Sempre Deus haverá de falar ao coração do povo em momentos de sofrimento, para dizer que o sofrimento tem fim de finalidade e tem fim de ponto final. Porque o sofrimento na nossa história, ele tem um fim de finalidade, ele tem propósito, mas ele também tem um final, ele termina. Se é no dia seguinte, se é no mês seguinte, não sabemos. O certo é que ele não dura para sempre. Há um momento que Deus coloca o ponto final no sofrimento e para isso Deus nos fala, para nos consolar, nos encorajar durante a caminhada. Em segundo lugar, Deus atua na história salvando os improváveis, dando vida, preservando-os para que eles se tornem pregadores das boas novas. Você foi salvo não é porque você era melhor do que as outras pessoas, não. Não há nenhuma virtude. Não há nada em você que você pudesse chegar à conclusão que você é diferenciado. Deus salvou você, estando você enfermo, fadado à perdição, para fazer de você um mensageiro das boas novas, para você contar às pessoas que estão morrendo, para que elas escutem dos seus lábios que há salvação, sim, em Cristo. Terceiro, todas as promessas de Deus, todas, absolutamente todas, são verdadeiras e fiéis e, portanto, serão todas elas cumpridas. Nenhuma delas cairão no esquecimento. Cristo falou que vai voltar. Ele vai voltar. Embora os escarnecedores digam, ele não vai voltar, tanto tempo já se passou. Não, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai buscar a sua noiva. Ele vai transformar a sua noiva. E enquanto isso, seu espírito está ornamentando, embelezando a noiva para o encontro com Cristo. As promessas dele são fiéis e são verdadeiras. Abra os nossos olhos, Senhor. Quando a maioria estiver tomada pelo ceticismo, fale conosco. Quando a maioria estiver com o coração incrédulo, fale conosco para a gente não sucumbir. Quando a maioria não estiver enxergando solução, porque os olhos estão voltados para as crises, venha e opere na história e na nossa própria história. Mude o curso da nossa existência. Mude as circunstâncias. Mostre que o Senhor é Deus da história. E Deus, nos lembre sempre que as suas promessas são fiéis e verdadeiras e que elas são dignas da credibilidade, da nossa confiança. Em o nome de Jesus. Amém. Convido o reverendo Luciano para orar conosco. Convido você a ficar em pé para orar nesse tempo, encerrando essa série de exposição. Logo a seguir ele vai impetrar a bênção. E depois eu tenho dois comunicados a fazer rapidamente. Oremos, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, ó Deus, te louvamos que o Senhor falou conosco mais uma vez, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque essa mensagem, ela nos foi dada há tanto tempo e ela continua sendo extremamente atual, Pai. Nós vivemos num mundo cético no que diz respeito às coisas do Senhor, porque as pessoas creem em diversas coisas, pessoas se apegam, as pessoas são religiosas por natureza, porque foram criadas pelo Senhor para adorar o Senhor, mas se rebelaram, Pai, mas continuam sendo religiosas no seu coração. Mas no que diz respeito às verdades do Senhor, Pai, à fé no Senhor, na Tua palavra, as pessoas são céticas e muitas vezes, Pai, nós que nos dizemos cristãos, na prática somos céticos, Deus. Nós muitas vezes não vivenciamos aquilo que dizemos crer. Na prática, ó Pai, nosso ceticismo é evidenciado e pedimos perdão por isso. Amém. Ó Pai, mas a Tua palavra vem para nos mostrar, nos encorajar, Pai. Mostrando que mesmo em meio ao ceticismo da maioria, Pai, mesmo em meio à incredulidade, à falta de fé, o Senhor, ó Deus, continua falando. Ó Deus, nós temos a Tua palavra, o Senhor falou conosco hoje, o Senhor continua falando. Ao irmos para os nossos lares, amanhã de manhã, ao abrirmos as Escrituras, é o Senhor quem fala conosco. Ó Pai, gere fé no nosso coração nessas verdades. Ó Deus, o Senhor continua agindo, Pai. O Senhor continua, ó Deus, nos moldando. O Senhor continua, ó Deus, fazendo milagres, ó Pai, atuando no nosso meio, transformando vidas, ó Pai, intervindo na história. O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não muda. Ó Pai, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus fiel, que cumpre as Tuas promessas. Elas não falharão, ó Pai, porque o Senhor é fiel. Fiel ao Senhor mesmo, ó Pai, fiel à Tua palavra. As Tuas promessas se cumprirão e nós, como povo do Senhor, somos contemplados e podemos descansar nessas verdades. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos. Ajuda-nos, ó Pai, que essas verdades sejam gravadas, cravadas no nosso coração, para que em meio ao ceticismo, Pai, caminhemos com os nossos olhos abertos, amém, firmados em Ti, com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, no nome de quem oramos. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, que o amor de Deus, o eterno, grandioso Pai Celestial, que a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, com o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Pode assentar, queridos. Eu quero aqui fazer dois convites a você para as nossas atividades ainda dessa semana. Uma é o Encontro dos Homens, que ocorrerá na sexta-feira, às 20 horas. gostaria de encorajar você, de convidar você a participar desse tempo bendito, e também o encontro dos nossos adolescentes, também que acontece na sexta-feira, também às 20 horas, só que no Salão Anexo. Então, você que tem filho adolescente, eis uma oportunidade maravilhosa de você trazer o seu adolescente para entrosar com os nossos filhos, mas, sobretudo, para ouvir a palavra de Deus, ter esse tempo de adoração juntamente com os nossos adolescentes. Está trabalhando o tema peregrino, né, Rafa? A partir do livro de Daniel. Então, uma oportunidade para você recomendar ao seu filho para ler o livro de Daniel e vir na sexta-feira e participar e ter esse tempo maravilhoso de edificação. A todos vocês, uma excelente noite, bom regresso para casa, que Deus os abençoe, em nome de Cristo Jesus, e domingo também estaremos juntos para a glória de Deus. Boa noite a todos.